Saudações alviverdes a todos. Eu sou Conrado Cacace, gripado, e este é mais um Periscatio. Periscatio, você sabe, é a transmissão live feita pelo Facebook, que vai até vocês todas as segundas e sextas-feiras, a partir das 20 horas, ao vivo. Basta entrar no Facebook, procurar pelo grupo Periscatio, pedir para entrar. E aí acompanhar a transmissão ao vivo. Para quem não tiver a oportunidade de conferir a transmissão ao vivo, o áudio da transmissão fica disponível no Verdaço através de podcasts, no formato de podcasts. Seus dromedários malditos, seus corneta, seus mala, eu estou ávido por dar patadas e mais patadas em vocês hoje, principalmente em vocês. Mas também tem patada para todo mundo, tá? Eu sei que tá todo mundo muito frustrado com o que aconteceu no fim de semana. Na verdade, muito mais com o que aconteceu no fim de semana anterior do que no próprio sábado. Mas enfim, no conjunto do confronto, a gente acabou sendo eliminado. Por mais que a gente tenha tomado de 3 a 0 no primeiro, eu acho que a expectativa geral era de reverter o quadro. Então, fica realmente esse gosto amargo, né? Essa frustração. Eu admito para vocês que eu tô vivendo assim dos últimos tempos, né? Acho que de 2015 para cá, dos últimos 2 anos pelo menos, um dos piores momentos como palmeirense, em termos de frustração, de desapontamento, de tristeza. Não dormi bem as 2 últimas noites, sabe? Vem lance do jogo, sabe? Sonho com o jogo, sonho que o Palmeiras está tentando fazer gol ainda. Coisa que não acontecia, acho que desde 2014, né? Essa frustração, esse nó na garganta, né? O time. Mas, claro, bem diferente de 2014, a gente continua tendo perspectivas muito boas, o elenco a gente sabe que é muito bom. Mas o técnico não é bom, tem que mandar o técnico embora. Ai, vai tomar no. Puta que pariu, vocês são foda, né? É tudo derrubar o técnico. Eu escrevi sobre isso hoje no site, vocês talvez tenham lido. Parece que é uma compensação que os torcedores querem. O time fez isso comigo, então, sabe, tão satisfeitos com o elenco, gostam do elenco, alguém tem que pagar. Quem é que paga? O técnico. Técnico que é burro. É sempre o técnico que é burro. Então, para a cabeça da maioria dessas pessoas, se fosse outro técnico, qualquer que fosse o outro técnico, ia estar tudo certinho. É só com o atual que está errado. Aí basta você trocar que vai acontecer a mesma coisa. Então era assim com o Oswaldo, era assim com o Marcelo, era assim com o Cuca quando ele perdeu 4 logo que começou. Né? Alguém lembrou muito bem no Twitter. Quando o Cuca perdeu de 4 do Água Santa, o que teve de nego enchendo o saco para trazer o Portuga da Ferroviária? Traz o Portuga da Ferroviária, que ele é bom. Vejam onde está o Portuga da Ferroviária hoje, né? O São Bernardo, se não me engano, que foi rebaixado. Então, assim, brincadeira, né? É brincadeira. O Palmeiras foi eliminado, basicamente porque tomou de 3 a 0 na partida de ida. Ficou muito difícil realmente de reverter. Poderia ter revertido? Poderia. Professor Eduardo poderia ter idealizado algo mais criativo do que o que foi visto no último sábado? Poderia. Tanto que no pós-jogo eu botei a eliminação na conta dele. Para mim, quem tem que pagar essa conta é ele. Agora, como é que ele tem que pagar essa conta? Com emprego? Como é que ele tem que pagar essa conta? Ganhando a multa da rescisão, indo trabalhar, ganhar outro salário em outro time qualquer? Não. Ele tem que pagar essa conta consertando a cagada, fazendo o time jogar bola Coisa que ele já fez várias vezes durante essa temporada e ganhando título. E ele já mostrou que ele tem condição disso. Ai, mas e a jogada para. Tá devendo, tem que pagar. Então, é trabalhando no Palmeiras que ele vai pagar isso. Não é mandando ele para o Atlético Paranaense, mandando ele para o Botafogo. Não, não é. Ele tem que pagar aqui, ganhando título aqui. E eu espero isso dele. Eu tentei ser bem didático no post que eu fiz hoje pela manhã. Eu acho que um técnico só pode ser cobrado com energia, pelo menos após um ano. No final mesmo, eu acho que o ciclo, cada ciclo, dura 2 anos. Porque no primeiro ano, o time está pegando o jeito do treinador. E por mais que você fale assim, ah, mas o Cuca conseguiu, tá bom. Só que o time do Cuca também perdeu o Atlético Mineiro em casa. Ah, o time do Cuca deu umas tropeçadas. E se você for ver, naquela reta final do Brasileiro, o time não estava voando. O time estava ganhando tudo de 1 a 0. Tudo de 1 a 0, 1 a 0, 1 a 0, 1 a 0. Tudo na bacia das almas. Sem sufocar o adversário. Então, tudo bem, controlava o jogo. O jogo estava sempre na mão, mas não era aquela superioridade gritante que todo mundo fala hoje. Ai, o Cuca, meu Deus do céu, o Cuca. O próprio Cuca, depois que ganhou a Libertadores pelo Atlético Mineiro, foi lá para disputar o Mundial com o Atlético Mineiro e foi eliminado pelo Raja Casablanca. E teve 6 meses para preparar o time, para ser eliminado pelo Raja Casablanca. O Eduardo teve 5 dias para preparar o time para jogar com a Ponte Preta, que eu acho que é melhor que o Raja. Então, sabe, futebol não é binário. Futebol não é, ah, se isso é assim, então aquele outro é do outro jeito. É muita variável, gente. É muito detalhe que tem que ser levado em conta. Como eu disse, eu estou gripado, eu vou ter que dar umas tossidas aqui de vez em quando, hein? Já vou avisando. Mas, enfim, tem um muito detalhe que tem que ser levado em conta. E que você não pode chegar e se basear numa verdade absoluta, e muito menos numa verdade relativa, para chegar e falar assim, não, tem que demitir o Eduardo Batista com 4 meses. Você não demite treinador com 4 meses. Não pode, é errado. Nesse nível que a gente está se propondo a ser hoje, não pode fazer isso, demitir o cara porque foi eliminado do Campeonato Paulista. É algo que o Friso faria. É algo que o Tirone faria. Vocês não querem isso, né? E outra, ficar pedindo Luxemburgo, ficar pedindo. Eu falei agora um pouco no Twitter também. Quem pede Luxemburgo merece o Pará na lateral direita. Que é o que vai acontecer. Ele vai trazer lá os projetos dele. Então, vocês têm que parar com isso, têm que começar a pensar um pouco mais de forma macro, né? Nós temos dois mata-matas durante o ano. A fase decisiva vai ser outubro, novembro. E em mata-mata, o melhor nem sempre ganha, ao contrário dos pontos corridos. Os pontos corridos, porra, se na pior das hipóteses, o melhor vai ficar em segundo ou terceiro, se tiver dois times parelhos. Senão vai ganhar. Por definição. Agora, no mata-mata, puta, direto o que acontece do melhor time perder. Basta um jogo ruim. Ou basta 30 minutos ruins. Como foi o primeiro jogo com a Ponte Preta. Basta isso. E futebol é isso. Então você fala assim, ah, mata-mata é mais legal porque é mais emocionante. Porque o mais fraco pode ganhar do mais forte. Porra, aí o mais forte, que é o nosso time, perde do mais fraco, fica putinho. Ô, cacete. Decide aí o que que você quer, meu. Então tem que saber que no mata-mata esse tipo de coisa acontece. Não deveria, mas acontece. Como é que faz para não deixar isso acontecer? Quanto menos oscilação o time tiver. E como que vai acabar com essa oscilação? Quanto mais tempo o técnico tiver no cargo. Por que que o time oscila? Porque ainda o jogo não está definido, não está sólido. Os caras ainda estão acertando. Não acertou ainda o posicionamento do Borja. Não acertou ainda certinho mesmo. a alimentação do Borja. Mas vai acertar. É que, se não der tempo, não acerta mesmo. Ah, chama o outro. O outro vai chegar, vai começar do zero. Até acertar, até começar a botar as coisas no eixo e andar, é mais um monte de meses e pode vir uma eliminação. Ou duas eliminações. E aí vocês vão ficar putinhos, né? Porque aí é o seguinte, tem cinco, seis, sete técnicos aí que pode vir, nenhum é unanimidade. Então, vamos supor que sejam seis, vai? Cinco, para deixar a conta redonda. Tem cinco técnicos possíveis. Então tem 20% para cada um. O cara que vier, que vai ter dificuldade para acertar o time e que talvez seja eliminado nos dois mata-mata que a gente vai ter pela frente aí, 20% vai ficar quieto, vai sumir, né? Ninguém vai lembrar que esses caras indicaram o técnico X que fez a merda, e 80% vão falar: ah, mas se tivesse trazido o que eu falei, o Palmeiras seria campeão. Então tá sempre isso, no fundo. O pessoal casa com a própria opinião e quer, sabe, ter razão. Sendo que ter razão, para ter razão, você tem que usar a razão, tem que pensar, tem que botar a porra da cabeça para funcionar e ver que se mandar o cara embora agora, mesmo ele não sendo o melhor, é cagada. Vai atrasar mais ainda. E eu falei isso na época do Marcelo, enquanto ainda se imaginava que o Marcelo poderia fazer alguma coisa. Não estava ainda naquela. Falando de fevereiro do ano passado, hein? Tô falando de fevereiro, não tô falando de fim de março, que é quando ele efetivamente foi embora, que daí passou um mês sem evoluir nada o time. Então, esse é o turning point. É aí que muda a avaliação. Você, pô, o cara tá. Ele já não tenta mais nada de novo e o time não evolui. Pô, aí tem que mandar embora mesmo. Né? Não chegou esse ponto ainda, nós estamos bem longe disso. Pode ser que chegue. E se chegar, vocês podem ter certeza que eu vou pedir a cabeça do Eduardo. Mas não é o caso. Não chegou nesse ponto ainda. Então eu não vou fazer isso agora. Vocês me desculpem. Pedir a cabeça de técnico é só quando se tem a certeza. E olha que para ter essa certeza é uma coisa bem complicada. Tá, para ter certeza em futebol, gente, sabe? Eu acho que tem muita gente com certeza demais, com pouca coisa para fazer a opinião parar em pé. Então, até eu vou pedir a palavra para vocês agora. Eu vou começar a ver o que que vocês estão falando aqui, vou começar a responder. Seus malditos, que nem o Zanelato já chegou aqui, malditos, é isso que vocês são, malditos. Vamos lá. Hoje é dia de patada sem responsabilidade. Hoje vai ser sem responsabilidade mesmo. Cambada de filha da puta. A Rosilene tá falando: foda-se a porra do Campeonato Paulista. Ô, Rosilene, você é boca suja, hein? Mas tá bom, tá certo. É igualdade, né? Tá certo. Em 2015 e 2016 não tínhamos a mesma expectativa. Mas e daí, cara? Bom, eu tinha. Não a mesma, tá tudo bem. Você falou não tínhamos a mesma, ok. Mas eu tinha expectativas para 2015 e para 2016. E esse ano era pra gente estar nadando de braçada. Se o Cuca, se o amado Cuca, tivesse ficado. Porque aí a gente estaria no segundo ano, que eu mencionei, que é o ano da afirmação. Que é o ano que porra, o elenco já sabe de cor e salteado o que o treinador quer. E aí, meu, é só ajuste fino. Esse ano era pra gente estar atropelando. E nós não estamos porque o Cuca saiu. Porra! Então. Todo mundo chorando por causa do Cuca, chorando por causa do Cuca. Se a gente tá passando dificuldade hoje, é porque o Cuca. Não vou entrar no mérito, ah, mulher doente. Tem gente que fala de. Tem tanto boato aí, né, que falam da família dele. Eu não sei qual é a verdade sobre isso, portanto, não vou ficar conjecturando, inventando. E também não vou ficar julgando as prioridades de vida do cara. O cara não é obrigado a ficar no Palmeiras, né? Agora. Palmeiras não pode depender de ninguém. Palmeiras tem que ser maior do que qualquer profissional. Então o Cuca saiu, veio próximo, a fila anda, cara. Sabe? O Denis está falando que ele está aqui com o profeta Moisés. É verdade. Hoje tem o jantar. O jantar com o Moisés. O jantar que estava programado para o dia seguinte do jogo com o Linense, onde ele se lesionou. Lamentavelmente, né? Aconteceu aquela fatalidade e teve que ser remarcado o evento. Então, agora em abril, finalmente saiu. E tem alguns padrinhos do Verdasso ali, jantando com o Moisés no restaurante lá nos Jardins. Que boiada, hein? A Beatriz está dizendo que era óbvio e evidente que tinha que demitir o Marcelo Oliveira. Todos diziam isso. E a torcida estava certa, tanto que vimos o resultado. Ô Beatriz, é o seguinte: tem um momento que isso fica claro, né? E eu não estou vendo essa unanimidade na torcida hoje para o Eduardo, não. Tá? Não estou vendo essa unanimidade toda, não. O que tem é aquela coisa que eu falo. Quem tá putinho, quem tá com a mãozinha nas cadeirinhas, faz barulho pra cacete. Reclama. Entra na internet para desopilar o fígado, para desabafar. Sabe? Isso daí para mim tem outro nome, tá? Eu vou tentar ser educado porque você é uma Beatriz. Se você fosse um Beatrício, eu ia falar uma porrada de coisa para você, tá? Mas enfim, tem momento. Eu falei antes, não sei se você escreveu isso antes de eu falar ou não. Vai ter um momento ou não. Mas se acontecer, eu vou pedir a cabeça do Eduardo, cara. Mas tá longe de acontecer isso ainda. Olha os números do cara. Em 20 jogos ele ganhou 12. Não, em 21 ele ganhou 13. Né? No post que eu escrevi, eu esqueci de contabilizar o último jogo. Em 21 jogos ele ganhou 13, cara. Sabe, quase 70% de aproveitamento. Como é que você demite um cara desse? Né? Ah, o time não evolui. Evolui, sim. Ah, o time, ele não mexe. Não, mexe? Quantas vitórias a gente teve no segundo tempo por causa das mexidas dele? Volta lá no pós-jogo e vê um monte. Né? Veja a estatística de gols no primeiro tempo e no segundo tempo. Gols no segundo tempo normalmente são os que mais têm o dedo do técnico, né? Vou ver quantas vezes ele conseguiu mudar o jogo, enxergar o jogo, propor o jogo. Eu até cunhei uma expressão que o Palmeiras não tem queixo de vidro, quer dizer, toma gol e reage. Quer dizer, isso é o comando dele. Então, assim, é muito fácil. Eu estou vendo muita facilidade das pessoas em enxergarem demérito, pegarem fatos isolados e meter demérito e fazer vista grossa para os méritos que ele tem. Por exemplo, porque perdeu do Corinthians no último minuto. Demérito dele. Aí, ganhou do Santos. Mas tomou pau o jogo inteiro. Ô, caralho. O Palmeiras deu pau no Corinthians o jogo inteiro e tomou um gol numa cagada do Guerra. É demérito do Eduardo Batista. Aí o Palmeiras tomou aperto do Santos o jogo inteiro, tava perdendo de 1-0 e foi lá no final na raça e virou. É demérito do Eduardo Batista também. Então, porra, a carta tá marcada. Jogo de carta marcada não tem graça de jogar. Sabe, vocês têm que decidir. Vocês têm que tentar ser um pouco coerente, se vocês quiserem bater uma bola aqui né, na opinião. Senão, não tem graça. Senão, desculpa, né? Então, vamos lá, vamos ser razoável. Aí, no final de tudo, a Beatriz fala assim: mas concordo que enquanto não tiver ninguém no mercado, não adianta demitir o Batista. Pelo menos isso, hein, Beatriz? Pelo menos isso. Aí você foi bem. O Leandro diz que preocupa o fato do time chutar pouco de média distância. Concordo com você. Concordo com você, isso é uma coisa que ele tem que evoluir. E é uma coisa que, se vocês voltarem aos posts da semana passada, uma das coisas que eu pedi. Falei assim, cadê? Cadê o cacete do chute de fora da área? Né? E mais, jogada ensaiada, de bola aérea, porque o Palmeiras está jogando bola na área do adversário, a esmo. Tá? Fabiano foi lá e acertou uma cabeçada no jogo com o Penharol. Mas não foi jogada ensaiada essa porra. Né? Com o Cuca? Tinha. Eu não sou viúva do Cuca, mas vamos lá, vamos reconhecer o que ele tinha de muito bom. Essa era uma dessas coisas. O que mais que você falou? Time de pouca, chuta pouco de média distância, talvez menos por falta de treinamento e mais por ausência dessas características nos atletas titulares. Não concordo, cara. A gente tem os caras que chutam de fora muito bem. Tem o Jean, tem o Tchê, o próprio Felipe Melo. Acho que dava para ter uma chegada de com batida de fora aí mais qualificado. O próprio Guerra, o cara que bate de fora. Você está sugerindo o Rafael Veiga. Eu gostei muito do Rafael Veiga naqueles jogos do comecinho da temporada. Depois que ele voltou a ser aproveitado, ele já ficou um pouco mais tímido. Mas eu tenho grandes esperanças no Rafael Veiga para evolução das temporadas. Acho que nesse momento ele está um pouco atrás de todo mundo. Daniel Maiorino, um puta de um corneta, é padrinho, fica lá no WhatsApp enchendo o saco, enchendo o saco. É Demitri Batista. Agora sabe que ele chega? Aqui que ele escreveu aqui. Seu texto agora foi monstruoso. Li agora e me convenceu, ao menos por enquanto. KKK. Seu maldito dromedário. Tá vendo como você é mala? Pô, pensa um pouco, cacete. Vocês sabem pensar, ainda mais você que está a foto do Charlie Brown aí. Cabeçudo pra cacete. Muitos se esquecem das vitórias sofridas contra o Inter, Botafogo, Santa Cruz, né? Tá falando do ano passado, né, Isaac? Então, cara, se assim, a gente não atingiu o topo com o Cuca no ano passado, não mesmo. A gente atingiria esse ano se ele tivesse ficado. Eu não vou esquecer disso. O Delay tá falando que o que preocupa é que o time não tem um padrão de jogo. Claro que tem, cara. Tem o padrão certinho, é 4-1-4-1, um volante, dois abertos e dois por dentro, centroavante. O que precisa é acertar ainda, azeitar a máquina. Ainda não tá no ponto, mas evoluiu pra cacete. Jonathan Wallace, Luxemburgo, aquele que montou um time com Fabinho, Capixaba e Jefferson nas laterais, né? Tá sendo irônico aqui. Lógico que não dá, né? O Marton Kiss tá falando. Cansei dessa história de técnico, é, bicho, mas hoje não tem jeito. Hoje o assunto vai ser esse até acabar. Cuca foi eliminado do Paulista e da Libertadores, só para lembrar. Ah, acho que não dá para botar a conta dessas eliminações no Cuca, né? Não estamos desmerecendo o trabalho do Cuca aqui, muito menos com esses argumentos que você deu, tá? Quando ele chegou, o barco estava afundando já. O Davidson tá falando que o Twitter tá insuportável esses dias. O pessoal pede a cabeça do Eduardo, mas não mostra uma solução. Reclama por reclamar. Mas é isso. E não é privilégio da nossa torcida isso, tá? A nossa é mais corneta. Mas todas as torcidas fazem isso. É chato. É chato. Eu pelo menos, acho chato. Acho que você acha chato. Acho que tem muita gente que acha chato. Mas, por outro lado, tem muita gente que adora. Que, porra, acaba o jogo, vai no WhatsApp, vai no Twitter e fica enchendo o saco, enchendo o saco, enchendo o saco. Tipo, parece que, sabe, desopila a própria alma e que se foda os outros, né? Eu acho isso até meio, sei lá, meio mal educado. Mas eu não posso falar nada de falta de educação porque eu falo muito palavrão, né? Não que minha mãe não tenha me ensinado. Minha mãe me ensinou tudo. Eu que não sigo os ensinamentos dela. Só vale a pena mandar embora se não tivesse Libertadores nessas semanas. Aí, se o técnico dos Bambis não fosse Rogério, estaria muito mais na corda bamba que o Eduardo Batista. Eu não entendi a relação que você fez entre uma coisa e outra, mas o que você falou no começo, eu concordo. Quer dizer, se você tivesse, porra, não tivesse a Libertadores comendo agora aí, até dava para você pensar em voltar para estaca zero e pensar com calma, caso tivesse uma boa alternativa ao alcance, que também não é o caso, mas pelo menos você não teria nada urgente. Então, sei lá, se dá um passo para trás, mas dá dois à frente. Ok. Mas, meu, o Libertadores está comendo, cara. Você manda o Eduardo embora. Começa a pagar uma multa violenta para ele. Traz o um técnico novo. Qual é a garantia desse técnico novo dar jeito? É, mas o que eu quero passar deu jeito mais. Pô, você acha que um raio cai duas vezes no mesmo lugar? Vai, vamos combinar. Foi uma puta de uma cagada. Ter dado tão certo quanto deu o Cuca ano passado. O Eduardo Paim está falando que os padrinhos são malditos que te apoiam, seu maldito. Eu sei disso, não precisa jogar na minha cara. Só fazer essa grosseria comigo. O seu maldito, eu sei que vocês me apoiam. E eu gosto muito de vocês por isso, mas nem por isso vocês deixam de ser malditos. Ainda mais você que quer palco suspenso. Maldito. Na verdade, o time do Marcelo não teve evolução nem entre o fim de 15 e o começo de 16. Não era possível ver a esperança do time, ao contrário do Eduardo. Ah, então, cara, mas assim. É fácil falar depois. Mas, porra, pega janeiro. Você não sabia ainda que ele não tinha feito nada diferente. Eu tinha esperança. Né? Foi bem o que você falou. Entre 15 e 16, o time acabou 2015 jogando mal. Nós ganhamos a Copa do Brasil daquele jeito, você sabe. 2016 tinha que ter vindo com uma proposta nova, com um negócio diferente. E aí você pega janeiro até fevereiro, você fala assim, porra, ele tá tentando alguma coisa nova, não tô entendendo o quê, mas ele ainda tá tentando. Então, tinha esperança, né? Que ele não fosse burro a ponto de insistir, de continuar fazendo a mesma coisa que já não estava dando certo no final de 2015. Aí no final a gente viu que ele estava sendo burro. E aí teve que demitir. E eu engrossei o couro. Chegou um momento que eu me rendi e falei assim: não, não vai. Manda embora. E é o que eu vou fazer com o Eduardo Batista se não mostrar evolução nos próximos jogos. Vou fazer. Eu não tenho compromisso com o erro. Se eu estou errado agora, se vocês são clarividentes e já estão vendo que não serve o Eduardo Batista, não sei baseado em quê, porque exatamente o que eu estou falando, nós estamos num ponto em que não existe qualquer certeza de que ele não está construindo algo. É fácil falar daqui 2 meses, se o time for uma bosta, for eliminado e tal. Ah, eu já tava. Não tava vendo, gente. Você não tá vendo, você desculpa. Não tem elemento para isso. Os números até agora não te dão elementos para você falar que você já tá enxergando que ele não tá evoluindo. É sua vontade. Você tá, sabe, projetando sua vontade. Não tá certo isso. Concordo com você, disse o Jorge. Nada a ver trocar técnico. Nada a ver não é com H. Se você quer falar que não tem nada a ver, é nada a ver. Não é nada a ver. Porra. Mas vamos ver o que você falou aqui depois da implicância. Nada a ver trocar de técnico. Tinha que estar em começo. Ele está concordando comigo, eu estou cornetando o português do cara. Olha só, um nível. O time está em começo de trabalho. Esse time perto daquele do Campeonato Paulista do ano passado está muito melhor. Comparando com o time do Marcelo Oliveira, realmente está muito melhor. Muito melhor. Muito bem, Jorge. Tirando o seu nada a ver, foi muito a ver o seu comentário. Esses que reclamam tanto é os que compram. Não, esses que reclamam são os que compram o raciocínio do Neto e companhia. Não acho que o Eduardo está perdido, como eu estou dizendo. Então, acho que não. E não tem nada que me dê a certeza que está. Eu tenho dúvidas. Eu não estou satisfeito com o trabalho dele. Existe uma diferença muito grande entre estar satisfeito e não estar satisfeito e querer demitir, caralho. Sabe? Eu quero que ele melhore. Eu não estou satisfeito, já falei. Não tem bola parada, não tem chute de fora. A proposta que ele teve para o jogo de sábado eu achei muito pobre. A gente não conseguiu sufocar a ponte como deveria, né? Embora tenha imprimido um bom volume de jogo, mas a defesa da ponte estava preparadinha para o que ele propôs, né? Tinha que pegar a defesa da ponte de surpresa de alguma forma. Como é que você surpreenderia a defesa da ponte? Metendo bola na área de qualquer jeito, como foi feito? Não. Várias outras formas. Meter bola na área por cima de qualquer jeito era tudo o que eles esperavam. E foi o que aconteceu. Só a bola na área de qualquer jeito, sabe? Não teve aquela jogada de bola na área no segundo pau para jogar no meio, sabe? Para confundir a defesa, não teve nada disso. Então eu tô insatisfeito. O que não quer dizer que eu não acredite que ele possa reverter. Eu acho que ficou claro isso, né? Essa linha de raciocínio. Olha a pergunta que o filho da puta do Luciano Marcelo me faz. Essa ele botou a faca no meu pescoço. Se o Cuca dissesse, estou voltando para o futebol, você trocaria? Seria perfeito se eu perdesse a voz agora. Puta pergunta lazarenta, né? Não pode. Eu não toparia. Como torcedor, eu toparia. Como dirigente, não. Se eu fosse o Matos, eu falava, agora você espera. Porque eu não posso. Eu não posso mandar o Eduardo embora agora. Ele está fazendo o trabalho dele, está evoluindo. Eu mudaria essa ideia caso eu notasse alguma coisa no elenco. Pô, estou lá dentro, já estou vendo que tem alguma merda ali no elenco, os caras estão começando a querer queimar o Eduardo, essa do Borja. Se eu tivesse notando alguma coisa assim, talvez eu desse esse passo. Talvez eu assumiria o risco de estar me precipitando e desse esse passo. Mas sem ter a menor certeza que tem alguma coisa nesse sentido acontecendo e tendo a perspectiva de evolução do Eduardo Batista, seria uma filha da putagem enorme mandar o cara embora e trazer o Cuca de volta, né? E vou falar uma coisa, no mínimo falo assim, Cuca, beleza, só que a multa do Eduardo é você que paga, tá? Aí, beleza. Só podemos pensar em trocar o técnico caso sejamos eliminados pelo Inter na Copa do Brasil ou da Libertadores, na minha opinião. Não, cara. Não. A gente não pode atrelar resultado, a gente tem que atrelar desempenho. Tá? É básico isso aí. Porque a gente pode ser eliminado pelo Inter num roubo do juiz, né? E pode ser eliminado pelo Inter em jogo igual a gente jogou com o Gambá. Martelou, martelou, martelou, martelou. Aí o Guerra perde a bola na intermediária defensiva e os caras fazem o gol. Pô, vai demitir o técnico. Então, assim, acho que não é pelo resultado. Por que ele não colocou o Zé? O seu animal. O seu animal de teta. Seu animal de teta. Como você acha que eu vou te responder isso? Você acha que fui eu que fui lá na orelha dele e falei, ó, não escala o Zé. Como é que eu vou te responder isso? Sua hiena. Cuca vive na praia em Matinhos do Paraná. Você acha que o Matos não liga lá para Matinhos no Paraná todo dia para perguntar como está o tempo? E aí, Cuca, como é que está o tempo aí? Tá chovendo, tá sol, todo dia. O Davidson tá falando que foi bom a eliminação porque a gente tem Libertadores agora e se fosse intercalar os jogos de Paulista com Libertadores, podia dar bosta. É um jeito meio poliana de enxergar as coisas. Eu vou falar para você que eu não me conformo de ter sido eliminado do Paulista. Eu não me conformo com a chance perdida de ganhar um título em cima dos gambás. Não me conformo, sabe? Tava muito a fim de ganhar um título em cima dos gambás. Muito, muito mesmo. Então eu tô muito frustrado, eu tô muito triste. Eu falei, as duas últimas noites foram péssimas. Dormi mal, sonhei. Não gostei nada. Não vejo o lado bom, cara. Sabe? Acho que pela preparação que a gente teria que ter, tem que encarar todos os desafios aí, não interessa. Palmeiras é líder do grupo na Libertadores e mesmo eliminado, líder do Paulista em pontos ganhos, né? Acho que é. Não sei se ainda é líder, viu? Bom, mas enfim, acho que pouco importa. Se o trabalho fosse tão ruim, está dizendo o Luiz Espinhal aqui, certamente não aconteceria isso. Não existe razão lógica para demitir o Eduardo Batista nesse momento. Eu concordo com você. A liderança em si eu acho pouco significativa, mas né, o resultado eu acho que né, o desempenho fala por si. O Arthur Valim está aqui compreendendo que a derrota foi pontual. Não dá para mandar treinador embora por causa de derrota pontual. Aquilo que eu falei, se pegar Palmeiras de Ponte Preta e fizer 10 mata-mata, Palmeiras ganha 8. É, vai perder um ou dois por, sabe, coisas fora da curva, que foi o que aconteceu. Aqueles 30 minutos em Campinas, um ponto fora da curva. Em que momento da temporada o Palmeiras jogou tão mal quanto naqueles 30 minutos? Foi um ponto totalmente fora da curva. Então é injusto. Sabe, botar na conta do Eduardo a derrota lá de Campinas. Eu boto na conta do Eduardo a falta de reação no segundo jogo. Agora, também havemos de convir que era uma tarefa bem difícil. Em todo caso, para mim, ainda é na conta dele. Mas não pelo jogo de Campinas, que foi o que causou a eliminação. Tá? Eu acho que ele podia ter feito algo melhor pro segundo jogo. Mesmo que não classificasse. Acho o time sem liderança dentro de campo, às vezes. Só tem o prazo de luxo. De forma nenhuma. Pô, Felipe Melo. O Dudu, quando ele não tá. É, sabe? Tendo aqueles ataquinhos que ele voltou a ter, que ele não tava tendo ano passado. Aí falaram: ah, faixa de capitão fez bem para ele. Tá com a faixa de capitão. Tá com a faixa de capitão e tá tendo chilique. Lembra aquele jogo que ele meteu um gol e não comemorou, daí o Felipe Melo pegou ele pelas bochechas. O Dudu tá esquisito esse ano, né? Tá bem esquisitinho. Mas você falou em liderança. O Felipe Melo é uma puta liderança, né? Não concordo com você, não. O Jorge tá otimista. Diz que o Eduardo vai dar muitas alegrias ainda. Tomara. Eu espero que sim. Eu não consigo enxergar isso no curto prazo. Tô torcendo para isso. Tá? Mas também não consigo enxergar o buraco que está todo mundo vendo. Né? A frase que a gente mais vê é: com esse treinador não vamos a lugar nenhum. Baseado em quê, cara? Baseado em quê? O Renato está falando que a eliminação se deve mais pelo foco na Libertadores. O empenho entre os jogos da Libertadores e Paulista é diferente. Eu acho que aqueles 30 minutos foram um reflexo claro da exaustão mental, cara. E até física também, do jogo da quarta-feira contra o Peñarol. Foi muito intenso aquilo, foi muito maluco aquele jogo. Não só fisicamente, mas a catimba dos caras. Então, o que aquilo suga de energia é uma coisa fora do comum. E aí pode ter havido um erro de não ter mantido os caras na concentração no sábado, mesmo tendo sido entre meio-dia e 6 da tarde, que foi aquele períodozinho que eles deram livre para os caras irem almoçar com a família, almoço de Páscoa. Talvez tenha sido um erro, mas é muito fácil falar agora. Né? Pô, os caras tiveram uma puta de uma, né, uma partida heróica. É legal você premiar os caras, pô, vai almoçar almoço de Páscoa no sábado com a família, né, e volta depois para a concentração. Hoje a gente pode falar, talvez tenha sido um erro, né? Talvez se eles tivessem ficado concentrados, eles entrassem mais ligados no jogo com a Ponte, pode ser. Mas é muito fácil falar agora. É muito fácil. A gente tem que ponderar isso, gente. Nossa bola aérea esse ano não está funcionando tanto. Ano passado tivemos muito gols assim. Não, não está funcionando nada. Está funcionando assim. Bolou na área, o cara aproveita e faz. Então a gente teve. Acho que um gol do Vitor Hugo, um gol do Mina e um gol do Fabiano. Eu estou lembrando aqui. Talvez tenha tido mais um ou outro aí. Mas não está funcionando mesmo. Não, não tem jogado ensaiado. O Douglas está falando que contra o Santos o jogo foi bem disputado. Não foi, cara. Os caras foram melhores que a gente. O que você achou da variação tática que ele fez no jogo contra a Ponte? O Felipe Melo de terceiro zagueiro liberando os laterais. Achei pobre. Sabe? Para começar, um dos laterais era o Egídio. Então já dispensa comentários. Né? E o Jean também não tá naquela fase. Aí você fala assim: quantos cruzamentos bons o Egídio e o Jean fizeram? Não era para cruzamento, cara. Se fosse para liberar os laterais, que pelo menos fosse para fazer triangulação. Pra tentar envolver a defesa da Ponte, né? Mas não, cara, solta o lateral pro lateral ficar dando balãozinho na área. Pra mim isso é muito pobre, sabe? Não me satisfaz. É muito pouco chute de fora e não só no Palmeiras, tá dizendo o Guilherme. Aí já não tenho elemento nem para concordar, nem para discordar. Acho que seria válido ir com o time reserva no Paulista ano que vem. Ah, não. Temos que ganhar esse Paulista, cara. É legal ganhar Paulista. É legal ganhar título em cima de rival, cara. Helder está dizendo que... Está perguntando se não acha que o Eduardo está forçando o esquema dele nos jogadores em vez de tentar adaptar o sistema de jogo às características... Não sei. Deixa eu falar a pergunta dele. Que o Eduardo está forçando o esquema dele nos jogadores em vez de tentar adaptar o sistema de jogo às características do elenco. Vários jogadores estão rendendo abaixo, por exemplo, Tietchan, Zé Roberto, Jean, Vitor Hugo, Guerra e Borja. Não sei, cara. Não sei. Eu não sei até que ponto ele está forçando ou não sei até que ponto ele está errando na avaliação. De qualquer forma, qualquer que seja a resposta, é algo que o tempo vai corrigir. Aos poucos, né? É uma frase bem velha. As abóboras vão se ajeitando no caminho, né? Se enche um caminhão de abóbora, o começo tá lá em cima, né? Aí, conforme o caminhão vai andando, vai chacoalhando, vai ajeitando. E no final, chega no final da viagem, o caminhão tá pela metade. Sumiu a abóbora? Não, elas foram se ajeitando. É a mesma coisa, né? Com o tempo, quanto mais tempo ele tiver, mais ele vai compreender essas características e as combinações que pode ter entre os jogadores. Se você corta esse processo agora, até o cara novo chegar e começar a enxergar e tentar imaginar, já vai passar um puta tempo. Então é isso, cara. Eu não sou a favor do Eduardo, eu sou a favor de tentar aproveitar um negócio que já está começado, para não perder terreno, para não ficar para trás. O Jairo está dizendo: o que você atribui a essa zica do Borja? A ele está sendo mal aproveitado. Ao time e ao treinador e ao esquema e a ele mesmo ainda não terem se azeitado, né? Tem que passar o um azeitinho ali na máquina. A hora vai engrenar, cara. Os caras têm qualidade. Então a gente tem que ter essa paciência. Com os resultados vindo, do jeito que estão vindo, fica mais fácil. O problema é que a gente pegou uma eliminação. Eliminação dói. E dói mais ainda sabendo que o Gambá vai ser campeão. E vai ser campeão, vai atropelar a Ponte Preta, não tenho dúvida. A gente deu o título pro Gambá. Eu tô muito chateado por isso. Então, já ele tá ponderando que o Borja tá mostrando nervosismo e tal. É claro, ele tá frustrado. E, aliás, foi uma frase que o Eduardo usou, foi uma frase infeliz, mas eu não achei maldosa, como muita gente achou. O pessoal, quando quer queimar, vê pelo em ovo, né? Então, o que que o Eduardo falou? O repórter perguntou sobre o nervosismo do Borja, mau desempenho, e ele falou assim: é um jogador que veio a peso de ouro e não está tendo facilidade em fazer os gols. O que que os caras falam? Eduardo disse que que Borja veio a peso de ouro e não está fazendo gols. Pô, ele falou, veio a peso de ouro, tem muita responsabilidade, os gols não estão saindo e ele está sentindo. Então ele quis dizer que ele mesmo colocou peso sobre os próprios ombros. Ele mesmo se atribui essa responsabilidade, isso que talvez esteja aumentando até o nervosismo dele, não só a frustração quando ele é substituído, mas o próprio nervosismo dele durante os jogos. E eu acho que é isso que está acontecendo. Não deu só o encaixe ainda, sabe? Eu tenho paciência, mas a maioria não tem, né? Você não acha que o elenco carece de um substituto para o Tchê? Quando ele não joga ou joga mal, ficamos sem opções. Não substituto pro Tchê, alguém que faça a função do Tchê tão bem ou melhor que ele. Ultimamente o rendimento dele caiu e é outro, né? É outro desses exemplos de encaixe que ainda não tá dando. O substituto, o cara que faz mais ou menos a mesma coisa que o Tchê faria é o Moisés, né? Que infelizmente, todo mundo sabe, tá lesionado. Ah, mas se não tem, cara, aí que tá. Não adianta querer forçar um cara a fazer essa função. Tem que ajeitar o esquema para características dos jogadores. E isso requer tempo, isso requer conhecimento dos jogadores. A gente conhece o elenco melhor que o Eduardo, cara. Conrado, você não acha que nos jogos fora de casa o Eduardo deveria escalar dois volantes para ter mais segurança? Para começar, essa história de dois volantes, eu não gosto de pôr rótulo na testa do jogador. Acho que você tem que escalar os jogadores para preencher o espaço da forma mais adequada possível. Por exemplo, como você descreve o Felipe Melo no último jogo? Volante ou zagueiro? Pouco importa, ele preencheu aquele espaço ali, aquela faixa de gramado. Então, botar zagueiro na testa dele, ou volante na testa dele, bela bosta, tanto faz. E também o fato de ser fora de casa ou dentro de casa, para mim, não importa muito. Eu acho que o que importa mais é dar o encaixe com o time adversário, não importa se é em casa ou fora. Vai ter jogo em casa que vai ser melhor botar dois, como você fala, volantes, ou dois caras que fiquem mais presos. Acho que para mim isso aí não. Esses rótulos eu não me prendo a eles, não. Tô atrasado, né? Eu tô respondendo tudo e vocês estão fazendo uma porrada de pergunta aqui e eu não tô conseguindo acompanhar. Vamos lá. Eduardo Batista não é mau, não é um mau diabo, mas alguém precisa dar um choque de realidade nele. O que que é um mau diabo, Michel? Esses padrinhos, eles têm umas loucuras, eles são meio loucos, né? E eles vêm com essas expressões aí. Às vezes eu acho que eles ficam fazendo piadinha entre eles. E chega com piadinha interna aqui para a gente não entender. Eles têm o um grupo de WhatsApp, que eu tô no grupo, mas eu não consigo ler tudo, porque os caras, pô, 500 mensagens por dia, 800 mensagens por dia, dia de jogo, então esquece, né? E aí eu convido vocês, para quem quiser se juntar, esse pessoal, um pessoal cabeça muito boa, pessoal que já acompanha o nosso trabalho já há alguns meses. Comecei esse programa de apadrinhamento em agosto do ano passado, então já estamos, né? Quase um ano já fazendo isso, junto com esse pessoal, trocando ideia. Eles me dão muita ideia do que escrever nos posts, eu aproveito muito o que eles falam. Tem um monte de coisa que pega e joga no lixo, né? Que sabe? Não sem dar uma bela de uma patada antes. E eles adoram levar patada. Se vocês quiserem participar desse grupo, quiserem ir nos churrascos que a gente faz periodicamente, quiserem participar do bolão do brasileiro que a gente vai ter, bolão dos padrinhos, inclusive está com um prêmiozinho bem legal. Juntem-se a nós, né? Nós já somos quase 200, 200 palmeirenses que mantêm o Vertazzo vivo. Nossa, meta está chegando 1.000, precisamos de 1.000. Mas devagarzinho a gente vai construindo isso. E você pode ser o próximo. Então, junte-se ao grupo de padrinhos do Verdazo, www.padrim.com.br barra Verdazo. padrim.com.br/Verdazo. Tá? E junte-se a nós. Você vai ser muito bem-vindo. Vai ouvir essas besteiras aqui, né? Tipo, não é um mau diabo. Vai saber o que que esse cara tá falando. Além de não ter bola de fora e bola aérea, sinto falta de jogada pelo meio. Jogar aberto é moderno, mas não dá para abandonar o meio. Contra a Ponte Preta não dava para ir pelo meio. Quando tentou afunilar, parou. Que o miolo deles era muito forte, né? Você tinha o Fernando Bob e você tinha mais dois volantes no meio-campo. Você pode dizer até que o Jadson era um cara que, apesar de ser volante de origem, aquela história de não portar já na testa, né? Ele estava jogando um pouquinho mais avançado, mas é um cara que tem característica de marcação também. Então, sem dúvida, o miolo não era o caminho mais adequado, pelo menos neste jogo. Eu acho que em outros jogos, beleza, né? Aquilo que eu estou falando. Você tem que procurar sempre propor o melhor encaixe contra o time adversário. Você tem que estudar o adversário, ver o ponto forte, ponto fraco e estabelecer a estratégia jogo a jogo. Acho que essa é a forma mais moderna de se trabalhar. Com a ponte, eu acho que não era pelo meio, não. Se afunilasse, ia dar bosta. Se tem que atrelar desempenho, então o Eduardo tem que sair mesmo. Pô, Sandro Mota, você tem o que na cabeça, cara? Não, o desempenho do cara tá bom, cara. Olha os números dele, né? O que parece mais incomodar a torcida é ver o time não rendendo o esperado, com o Eduardo pouco utilizando as opções de banco. Veiga, Keno e Johan, por exemplo. O Johan teve aquele problema de inscrição, né? Quando ele foi liberado para jogar por causa das contusões aí do elenco, ele já estava para trás. Ele tem que recuperar o espaço dele no elenco. O Keno está jogando bastante. O Keno foi um dos caras que mais jogou no ano. O Veiga também é um cara que ficou para trás, mas é porque o Guerra. E o Michel Bastos, principalmente Guerra e Michel Bastos, foram caras que estão à frente dele. Ganharam espaço, cara. A disputa é intensa. Não adianta você ficar falando, ah, fulano não está jogando. Não cabe, já tem um monte de jogador bom. Vai ter um ou outro que vai ficar para trás mesmo. Esse é o ônus de você ter um puto elenco bom. Disse o Antônio que a mídia está desesperada. Hoje na Fox disseram que o Roger Guedes havia pedido para não ser escalado contra o Peñarol e que já estaria criando atritos entre o grupo. Bem feito para você que assiste a Fox. Mas bem feito. Quem mandou assistir a Fox? Bem feito. Se você assistisse o Periscatos, se você assistisse todo o conteúdo da mídia palestrina, você não veria esse tipo de babaquice, esse tipo de canalice que a imprensa faz. Então, por isso que a gente fala, deem moral para a gente. A gente fala nossas besteiras aqui, mas a gente não fala nada para foder o Palmeiras, que nem esses caras fazem. Você pode até não concordar com nada do que eu falo, mas você pode ter certeza que a opinião é sempre parcial. Parcial a favor do Palmeiras, né? O pessoal reclama que a imprensa não é imparcial. A imprensa se propõe a ser imparcial e não é. Eu também não sou imparcial, mas eu nunca me propus a ser imparcial. Eu sou parcial. Toma o partido do Palmeiras. Sempre. Sempre. Aí, opinião, você pode concordar ou não. Mas falar algo para sacanear o Palmeiras, você nunca vai ver aqui. As únicas coisas que me incomodam hoje no Leandro Batista são as substituições meio previsíveis. Como ele mesmo disse, não ser motivador, ser mais de tática. Para mim, um bom treinador tem que ter um pé em cada área. Concordo. Concordo. Eu acho que o fator de motivação é importante. Não pode ser desprezado. Do jeito que ele falou, acho que não pegou bem, né? Ele tá dando umas declarações equivocadas. Isso para mim é falta de mídia training. Isso é falta de treinamento. E isso a gente tem que lembrar que mudou a assessoria de imprensa, né? Que fazia o trabalho de media training no ano passado, já não está mais. E o trabalho deles era magnífico, brilhante. A gente não via esse tipo de declaração no ano passado. Então agora os caras já estão aparentando estar menos treinados do que no ano passado. Estão falando umas besteiras nas entrevistas. Essa foi uma delas. Falar aquela história de que veio a peso de ouro também foi outra. São coisas que têm que ser mais bem pensadas na hora de falar, né? E realmente, eu acho que o que ele quis dizer é que ele valoriza muito mais a parte tática. Ok, mas eu acho que tem que ter também a parte motivacional. Acho que faz parte, né, de você pilhar na medida certa, nem de mais nem de menos. A pilha faz parte, é um componente que não pode ser desprezado. E acho que ele não foi isso que ele quis dizer. Ele quis dizer que ele valoriza mais a tática, mas ele se expressa mal. Ele não é o ponto forte dele realmente dar uma entrevista e se expressar. Enfim. O Felipe está falando aqui, a percepção é que falta pegada, a coisa está muito frouxa. Eduardo e Maurício, não posso confiar. Isso é imaginário, né? Você imagina. De onde você tira essa ideia? Onde é essa pegada que você sente falta? Certamente é nos momentos que você não está vendo. Então, se isso é nos momentos que você não está vendo, como é que você vai pedir pegada do Maurício Gagliotti? Quando é que você vê o cara dando pegada? É imaginário isso daí, sabe? Eu não sei como é que vocês conseguem ter essas ideias, juro para vocês. O que eles falam, não há convicção. De onde que não tem convicção, cara? Cara, eu vejo as entrevistas do Eduardo, eu sinto ele falando as coisas com começo, meio e fim. Ele não se expressa muito bem, mas aí é o que eu falo, para mim isso é falta de treinamento, falta de media training. Do Maurício, porra, não tem o que falar com relação a isso, né? É muita imaginação. Prelato chegando, boa noite. Quer aparecer? Você quer aparecer? Você quer que todo mundo olhe para você, né? Boa noite. Se todo mundo que entrasse aqui desse boa noite, ia ficar boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Só você quer dar boa noite? É isso. Cacete, viu? O Antônio está falando que ficou chateado que perdemos uma bela oportunidade de meter o aço no gambá, também acho. É o que está me deixando mais triste, é isso, cara. A gente deu o título para eles e perdemos a chance de ganhar o título em cima deles. Isso não me conforma. O Eduardo Marques está perguntando que se o Palmeiras perde do Peñarol, acha que o Eduardo aguenta no cargo? Acho que sim. Acho que aguenta. Até porque o jogo seguinte é contra o Jorge Wilstermann. Aí, se ele perder, complica. É uma semana depois do jogo contra o Jorge. Então, como é que você vai mandar um cara embora a uma semana do jogo na Bolívia? Não tem a menor condição. Vai ficar. Então, já aviso. Se perder do Peñarol, não encha o saco, que só vai piorar, porque ele não vai ser mandado embora. Se ele perder do Peñarol e perder do Jorge Wilstermann, aí eu acho que o Maurício não aguenta. Ele não segura. Mas nós não vamos fazer isso, né? Palmeiras, por um acaso, perde do Peñarol com resultado normal. Lá, vocês não vão ajudar a fritar o cara mais ainda só para ele sair e a gente perder a Libertadores, né? Por favor. A Beatriz pergunta que se não fossem os dois gols após o 50 na Libertadores, a diretoria ainda estaria bancando o técnico? Por que que você tem que desconsiderar os gols nos descontos? O jogo vai até o fim, cara. O jogo vai até o fim. Da mesma forma que você pergunta, e se não fizesse os gols aos 50, eu posso perguntar para você, e se tivesse feito o gol antes? A probabilidade é a mesma. Então não é justo você colocar uma condicional dessa. Não acho justo mesmo, não é certo. Você está conduzindo a discussão para tentar provar o seu ponto, em vez de fazer a discussão ser produtiva. Conduzir para ganhar a discussão não é positivo. Teve o gol do Felipe Melo de cabeça, mas como que foi o gol do Felipe Melo de cabeça? Vocês lembram? Bola no meio da área, na marca do pênalti, ele foi lá dar a tijolada, né? Não é jogada ensaiada, é jogada que ele aproveitou um vazio na zaga e enfiou para dentro. Mas não, né? É bola na área e a gente reza. Como você vê a apatia do Tietê? Vejo com muita putice. Estou puto com a apatia do Tietê. E é engraçado que ele não estava nada apático até o jogo contra o São Paulo. Então não vem falar que ah, é o esquema. Ele jogou muito bem até o jogo contra o São Paulo. Inclusive meteu um gol. Então dois gols. Um no São Paulo e um no jogo anterior. Não sei. Realmente não sei. Vejo com perplexidade e vejo com muita putice. Estou puto com o Tietê. Ficam falando do Eduardo, mas não se esqueçam que alguns jogadores estão bem abaixo. Tá falando do Tietê também. Jean. Pois é. Tem muito jogador também que tá devendo. E aí você fala assim: pô, é o jogador que tá devendo ou o jogador não tá alcançando o esquema e é a culpa do treinador? Então cada um vê do jeito que quer, né? A única certeza que a gente tem é que a gente não tem certeza de nada. Porque é tudo muito subjetivo, gente. Só quem tá lá mesmo tem condição de saber. O Luiz tem aqui um raciocínio que ele é simples, mas nem por isso ele é desprezível. Olha só. Temos três meias bons: Guerra, Veiga e Johan. E não estamos armando bem. Não conseguimos furar a retranca. Que coisa. Como é que você fura a retranca? É com toque rápido, não necessariamente com meia bom. Você pode furar uma retranca com triangulação, com toque rápido, com gente que se desloca com rapidez, que não é o caso de nenhum dos três que você mencionou. Talvez o Veiga, sim. E também poderia estar furando as retrancas sem o uso deles. Então a questão é: não estamos furando retranca. E sem fazer essa relação com temos meias, ele não está achando a forma. Pode até ser que usando esses meias que você mencionou, um ou dois ou até os três, seja a forma correta. Mas aí vamos começar a pensar numa coisa, já que nós estamos chegando aqui no final da transmissão já. A gente tem que começar a pensar em algumas verdades absolutas que não podem mais ser tão absolutas. Por exemplo, o Dudu está merecendo ser intocável na titularidade? Eu tenho dúvidas disso. Tietê, tenho dúvidas disso. Até outro dia eram intocáveis, insaíveis. Tietê era insaível. Já não penso mais isso. E já estou pensando isso do Dudu também. Tá? Então, a gente tem que abrir nossa cabeça, o Eduardo tem que abrir a cabeça dele. E, porra, nem o Eduardo nem a gente ainda tá descobrindo o jeito certo desse time jogar. Tá? Então, se nem nós, nem ele estamos achando, por que a gente tem que demitir o cara? Tá tudo errado isso aí, gente. Aí vem o Helder Ferrari e fala assim: esse técnico é fraco. Então é isso que eu falo, é aquela corneta pela corneta, né? Vem aqui, fala, xinga e, puta, tô aliviado, falei que eu achava. E não propôs porra nenhuma pra discussão, sabe? Vamos propor mais para discussão, de forma positiva, cacete. Vamos lá. Como funciona o bolão se todos vão apostar no Palmeiras? Bolão com todos os jogos, né? E você dá o placar, e quem acerta o placar na mosca ganha mais ponto, quem acerta só um dos placares ganha menos ponto. Tem uma série de regras ali que é de acordo com um site especializado em bolão. Então, assim, se quiser apostar no Palmeiras, quiser apostar contra o Palmeiras, mas não é só jogo do Palmeiras, não, são todos os 380 jogos do campeonato. Gente, ficou um monte de pergunta para trás aqui. Mas aí não foi um monte, não, foi umas 5 ou 6. Mas eu não vou dar conta, tá? Então, eu queria deixar um abraço aqui para todos vocês, agradecer a todos vocês aí pela companhia, tá? Acho que foi muito boa a discussão hoje, acho que rendeu, apesar da minha garganta não estar muito legal, né? Mas acho que foi bem positivo. Acho que eu consegui passar pelo menos as minhas ideias para vocês, responder o que vocês estavam querendo saber. Vocês também conseguiram falar o que vocês estavam pensando. Eu dei umas patadas que eu estava precisando também. E vamos tocando o barco. Quarta-feira, jogo importantíssimo, importantíssimo. O empate está excelente contra o Peñarol. E aí, sexta-feira, então, a gente comenta, tá? Não tem jogo no fim de semana, o torcer para Ponte Preta, e aí já tem expectativa para o jogo contra o Jorge, que é na semana seguinte, tá certo? Então, mais uma vez, obrigado pela companhia. Até sexta-feira com o próximo Periscatso. Valeu, rapaziada.